E o cara todo boa pinta encontra a loira gostosa e começa o chaveco. Oi, meu bem, sabe? Primeiro eu vou te dar uns drinks pra que tu fique um pouco mais solta e alegre. E depois eu vou te levar pra uma baladinha, assim, mais dançante, onde eu vou te dar mais alguns drinks e tal. Ah, depois eu vou te levar pro meu apê, onde a gente pode beber um bom champanhe daqueles bem caros e... De jeito nenhum! E aí sim eu vou te levar pra minha cama e vou fazer amor com você. Eu vou ser um animal. Vou te possuir como você nunca foi possuída. E durante tanto tempo que você vai pedir pra parar. Ai, tu tá louco? Nunca. E tem outra. Nem vou pôr camisinha. Ah, vai pôr sim. Ha ha ha!